Entre o último bip dos canês e o primeiro suspiro do sonho, há um silêncio que dura exatamente o tempo de um talvez. Talvez o amor não seja química, talvez seja arquitetura, talvez construímos cidades nos espaços entre neurônios e chamamos de casa. Meu medo tem equação. Se de controle, Z ainda é variável. Talvez seja você. Talvez construímos cidades.